Trabalhando na minha 3-0. Tudo. Será que está com o pé que está falando o nome do mal? Sul. Curva direita após a rolagem, então 1-0. Transponder 5240, construindo 120, décima 8. Saída São Paulo, Zócio, curva direita após a rolagem, questão 1-0. Então, essa direita, agora a sua posição na 0-0. leva a chamada proteção POS-3, pista 1021, Anatolio, A3, Anatolio, Anatolio, Anatolio, Anatolio, Anatolio, Boa tarde, comandante do nosso grupo, continue na aproximação e aguarde a autorização de voo. Ok. Oi, pessoal, 9:05, a estima 0. Em segundo grupo, tem que apitar os corredores na porta da sua vez. posição 8. Eu não sei se você está ligado. 120 graus, 149. Livre pouso no 0, TAM 917.

centro Recife. 125.145, 126.8. 121.1. repete, Natal 9-1, que está autorizado e aliança 3 aqui com 9-0, repete, está autorizado. 0, vento 1, 0 graus, 139. Ele pousa no 0, azul, horário 0,7. É, 3,4, vai fazer isso aqui. Ótimo. Hoje, 5,95, autorizado para o Galeão, via rota do Tóquio. 5,5,6,0. Saída Sambo 1, letra, transição Tóquio. Transponder 5,2,6,0. Frequência do controle Salvador, 1,2,0, decima 8. 4-0 Gol 2-0, solicita 180 como sinal. Gol 2-0, 1-7. Cliente, turma até 1-8. 1-8-0, 2-0, 1-7. 2-0, 1-7. Autorizado, direto para o Gol. Direto para o obrigado, 2-0, 1-7. Hoje está autorizado para Aracaju, nível 230, semana da 210, curva esquerda na Puca, Jambo, Aracaju. Transponder 5253, prefeito do controle Salvador, 120, decimal 8. Torre Salvador, volta aí. Ok, para a torre. Azul 4065, decola aos 17, chame os controle no 08. 08, boa tarde, azul 4065. Padrão da pista 07. A curva pela direita, é, você está a rota pela direita. Passa a dica mais tarde, propõe como solicitado cancelamento para pouso no céu. Oscar Golf e uniforme, cancela seu plano de instrumentos aos 1-8. Prossiga com a esquerda, com a base e a direita, pistola no céu, informe na base, Oscar Golf e uniforme. Vai informar, Oscar Golf e uniforme. Após o Boeing da Gol, faz o estacionamento do time, vai pode estar. Azul 4462, no solo aos 19, ao livrar a pista, sai solo, 1-2-1, desculpa 1. Autorizado decolar, o vento 1-0 graus, 1-4-9. Transição elétrica, saída água 1, transição elétrica. 24, sei agora quais são. Acione o código 5246, o gol número 59. 5246, gol número 59. Avistado, treinado pouso, pistão no zero, vento 1 no zero, graus 1 no 4 mais.